001, 80 para 180, nós autorizado 2 mil pés. 2 mil, reduzido para 180, 800. Ator de Salvador, boa tarde, gol 941 para novembro, 950. Gol 941, nossa identificação, chegada a CARI, desse mantém o nível 060. CARI 060, gol 941. Gol 754, reduza para 2109. Desse e mantenha 3 mil pés, ajuste 1094. Reduzindo para 219, descendo para 3 mil pés, gol 1954. 3216, final. 3216, reporte visual com o campo. 3216. 3216, chame torre 118, decimal 6. 18,6, boa. Muito boa tarde, tá? 3216, final embaixo da casa. Alô, Salvador, azul 4061, no centro da ótica, nível 340 para Campinas. 340 será coordenado com a de cópia, o azul 4061. Grato, 4061. Zero. Autorizado o procedimento ILS do Lufo, 8001, afirmativo, informa o tráfego que o precede está a 6.3 milhas e inicia redução para aproximação. Já iniciamos, 8001. Pode estabilizado um procedimento. Informaremos, 8001. Do 4061, pronto, cópia. 40, web 671. Gol 941, desse mantém o nível 050. 050, no 941. Gol 3566, desse mantém o nível 060. 060. Gregório Val Gonza, 5125, transponda o controle 1 no 9,8. 2 milhas. Gente, temos o mesmo no esquece, tá? 8001. 18, mantenha para o AT3 no 10. Curva esquerda, gole Valmosa. Controle 1-1-9-8. Transponde 5105, azul 4061. Negativo, corrigindo o transponder 5125. Correção 5125, azul 4061. Só inicia a curva esquerda na saída gole, após 3 mil pés. Cotejamento correto, o portão que se encontra o 09. O 09. Sente, reporte quando pronto para acionamento e push. Reportarei. Fala, Wolf, um abraço, Márcio. Outro. Estabilizado no ILS, Zoluno 28001. 8001, chame torre 18 decimal 6. 18,6, boa tarde. Torre Salvador 8001, boa tarde. Estabilizado ILS, Zoluno 28. 8001, continua a aproximação, aguardando pista livre. O vento é 240 graus, 1 a 12 nós. Continua aguardando pista livre, 8001. Do localizador 1754. 754, informa a vista no pista. Bora. Web 6721, descend 2000 feet, KNA 10014. 10014, descending 2000 feet, Web 6721. Gono 941, desce mantendo nível 040. 040, Gono 941. Então 3566, desce mantendo nível 050. 132 no meio, ingresso Juliette, Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette 07, muito obrigado, 132. Bora ver. Bono 754, chame agora a torre, 198 decimal meia. 8654, torre, gol 1754. 754, tá aguardando pista livre, 250 graus, 1 no 5 nós. Aguardando, 754. 828, callback established, web 671. São 8001 no solo aos 31 no 1219. 219 solo, tá 8001, obrigado. Bruno 754, autorizado pouso, pista livre 240 graus, 149. Livre pouso, Bruno 754. Boa tarde, livre op. Bruno 941, está autorizado 3000 pés, ajuste 1014. 3014, gol 1941. 3566, está autorizado nível 040. 040. Controle está 3834, vai atingir no 50. Boa tarde, informação Oscar. Então 3834, acione identificação, chegada a CARI, desça e mantenha o nível 050. 050, identificou, chegada a CARI 3834. Objeto 6721, controle. Escuta. Confirma o procedimento. Executando o procedimento, ILS Zulu 28 está ingressando. Não, o senhor está totalmente fora do perfil. Viu? Eu copiei. Confirma, nós estamos com a proa de interceptação. Agora só se aproxima da interceptação. Passou lateralmente no fixo CARI, comprou a norte e agora com voo esquerda. Ok, nós estamos conferindo aqui a nossa navegação, ok? Estamos passando a magnética 095 de Salvador. Confere. 1941 é o controle. Prossiga. Cruza para 1809. Redução 1809, gol 1941. O 6721 está visual com a pista? Negativo. Fala visual com a pista. Ok. Controle Salvador, está 3174, informação Oscar. Controle, aqui é para Batango Lima Bravo Whisky, boa tarde. Batango Lima Bravo Whisky, a sua identificação, chegada e PIT, desse manter o nível 060. 060, Lima Bravo Whisky na EPIT. Controle, Salvador, da 3174, informação Oscar. 3174, sua identificação, chegada cara e desse manter o nível 070. Descendo para 070, da 3174. Após Evaldo, direto Eudes. 5123, eu transpondo, eu controle, 19 decimal 8. Autorizado Guarulhos, 340, Peruísque 50, decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda. Gole, Eval, Eudes. 5123, aciona, 198 é o controle, web 6741. Protegimento correto, repose quando pronto, na posição 04. Portaria. Bono 754, prossegui seu táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 1754. Paulo Campinas, azul, passeio 61, gate 4, pushback acionamento. Campinas é longe. Tá meio longe. Quer voltar pra casa, né? Paulo Salvador, azul, passeio 61, gate 4, pushback acionamento. O azul 4061, autorizado, pushback acionamento, portão 09, reporte quando pronto para o táxi. Depois do acionamento, chamarei para o táxi, azul 4061. 198, decimal 6. Obrigado. Está estabilizado, Gol 941. Gol 941, o tráfego que o preset está agora 5.4 milhas, aguarde para transferência de comunicações. Afirmativo, suficiente, guardando transferência, Gol 941. Graus 149, autorizado pouso 28. Pouso 28 é 67, 21. O Bangiragu, eu vou ingressar? Afirma, 4061. Gente, grato. Uno 754 tem condições de agilizar até o portão 08, atentando o Embraer 195 da Azul, realizando push no 09. Agilizando. Gente. Isso aí, mantenha o nível 3.000 pés, ajuste 1.014. 3.014, Lima Bravo, isso conforme a velocidade indicada. 220, reduzindo o whisky. Gente, vai reduzir até quanto? Lima, tem o 220, Lima Bravo, isso. Lima Bravo, isso reduza para 1.809. 1-8-0 nós, Whisky. Controle, Salvador, Juliette, Juliette, Mike. Juliette, Juliette, Mike, prossiga. Então, tá mantendo uma centena da 63 milhas, Salvador, ponto de altitude. Gente, vamos Juliette, Juliette, Mike, aciona identificação, chegada e pitch, desse mantém o nível 070. Pitch 070. 3566, está autorizado 2.000 pés, ajuste no 014. Tem 2014, está 3566. Lima Bravo Whisky, desse mantém nível 040. 040, Whisky. 3834, confirme velocidade indicada. Está mantendo 250 nós. Redução, 2110 nós, então 3834. 210 nós, 3834. Bravo Whisky pousa na 107, se autorizado, senhorita. Fica a regra está presente, Lima Bravo Whisky. Afirmativo. Confirme. Positivo. Gente, modificado no 538, desça para 1500 pés na proa da rotatória, Lima Bravo Whisky. Whisky na proa da rotatória. Controle, o Gol mantém sua escuta? 948, torre 1-8, decimal 6. Obrigado. 30 graus, 149, autorizado pouso, P28. Eu poderia confirmar, só foi transferido agora. Está autorizado o pouso 28, 240 graus, 129. Autorizado o pouso, pista 28, gol no 941. Solo Salvador, Azul 4061 para o táxi com 105 a bordo, 4 horas e 25, até na Confins. Azul 4061 no aguarde. Sua da rotatória, aguarde para transferir. Pois que. 3834, para 3 mil pés, ajuste 1014. 3104, 3834. Eu sou Renault 43. Perdão, companheiro. Podemos manter as presentes em posição? Não, mantém em frente e reporte mantendo posição antes da táxi e Juliette. Mantém em posição antes da Juliette. Me desculpa. Azul 4061, autorizado o táxi, ajuste no 014, seu táxi vai ser via pátio 3. Ajuste no 014, táxi via pátio 3, Azul 4061. Pushback acionamento, objeto 6741, posição 4. 6741, autorizado, push acionar 04 portão. Reporte quando pronto táxi. Portaria 6741. Solo gol no 941, bom dia. No 941, no... táxi via. Mantém a posição antes do táxi Alfa, mantém a posição. Mantendo a Alfa no 941. Tá ingressando próximo da Juliette, vai manter a posição. Confirme após a nossa posição pro 6721. Mantém a posição. Sim, gente, mantendo posição. Aguardando as instruções. Ah. Beleza, 566, chame torre no noite, decimal meia. Meia, 3566, vento 220 graus, 109, autorizado pouso, pista 28, clareza 3 na transmissão. Positivo, está ali pouso. Lima Bravo Whisky, mantém sua frequência, senhorita. Lima Bravo Whisky, torre 1 no noite, decimal meia, dá presente. 18-6, muito obrigado. Salvador, Lima Bravo Whisky. Lima Bravo Whisky, informe final de 4 milhas da 1-7. Informaremos. Azul 4061 irá dar passagem ao Bang da Gol agora que se encontra no través da Taxi Kilo após livre táxi via Kilo Alfa para o ponto de espera 28. No ponto de espera da 28, quando pronto, torre 108, meia dúzia, ajuste no 014. Kilo Alfa Gol após a passagem do Boeing, ponto de espera 18, meia dúzia, Azul 4061. Taxi Objeto 6741-126, aborda 350 de autonomia alterna Galeão. 6721 está livre táxi via Índia, irá manter posição ANSA Taxiway Juliette, de forma a deixar a Taxiway Juliette livre. Irá dar passagem ao Boeing da Gol. Índia antes da Juliette, deixa a Juliette livre, 6741. Bruno 941, ingressa Juliette, posição 03. 03, Bruno 941. Objeto 6741 irá dar passagem ao Bang da Gol, após segue em frente via Alfa no ponto de espera 28, quando pronto, torre 108, meia dúzia, ajuste no 014. da passagem ao Mong da Gol, prossegue via Alfa 1862, é ponto espera 9014, 674. Solo, boa tarde do Papação Substituída, Victor India Juliette. Victorina Juliette, confirme o nível para Valença. Foi o 045. 045 é o solicitado? Positivo, 045. O Victorino Gillette, o Pátio 4? Afirmo. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4082, perdeu contato com o Recife, atingindo e mantendo 150 na CARI. Azul 4082, desce para nível 050, chega da CARI. Desce pro 050 na CARI, azul 4082. Do Valença, do Codão 97, direita 1 no meu pé, até a liberação do cruz, após 045, lançando padrão 0160, o Vitor Juliette com 1398. Juliette, cotejamento correto, confirme o POB? 4. 04, about send, para acionamento táxi 2, 108.62, hein? Tô 3566 no solo, aos 4000 esquerda, 121 decimal 9, antes de ingressar na alfa. 219, antes de ingressar na alfa, 3. 3834. Me torre, 198 decimal 6. 26. Um cheque aqui de equipamento. É, mantém nossa escuta até o ponto de espera. 3834, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 3834. 3566, táxi via Alfa Índia 01 no portão. Alfa Índia 0135. Quatro, autorizado pouso na 28240 graus 14 nós. Livre pouso, está na 3834. Corre o Vitorino Juliette. Só um instante, Juliette. 70, Juliette, é mais. Agora a 39 milhas. Última palavra para Juliette, Juliette Mike, desça até o nível 060. 060. Está livre, seu solo foi 47. Vitor ainda de LED, livre acionamento, chame táxi. Manda táxi, LED. Hoje é Salvador, bom dia, bom nome é 00. Confirme. Bom nome é 00, negativo ativo para as matinais. Gol 1600. Afirmo, querido. Dei mandado com o centro Recife. Não conseguiu copiar o ATI. Estou sendo as condições do carro. ATI 12775. ATI, vou tentar de novo. Estava chegando, não estava fora do ar. Bom, gol 1600. Os 48, libera a esquerda. Antes de ingressar na Alfa, chame 121 decimal 9. Esquerda 129, obrigado. Solo, tá 3834, livrando, se escuta. Afirmo, pronto, ponto de espera da 28, senhor. Autorizado, alinhar e decolar a pista 28, 230 graus, 109. Livre, alinhar e decolar a pista 28, 2461. 4082, prosseguindo a descida até 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000, no 0 no 4 é o ajuste, pô, azul 4082. Juliet Mike, informe se tem intenções de modificar para a pistola 7. Positivo, senhora. Confirme? Confirmo, confirmo, senhora. Gente, desça até o nível 040, reporte para modificação de regra. Até 040 para modificação de regra. Mas, o caçador terá que fazer um procedimento para a pista 17? Estabilizou até 3174. 3174, chame torre no 8 decimal 6. 18-6, até 3174. Juliette, Juliette, Mike, forma a pista e use a 28. Se o senhor modificar e desejar prosseguir para a 17, reporte. Vai manter e pousar na 28, tá? Controle. Cliente. 924, boa tarde. 924, acione identificação, chegada a CARI, desce e mantém o nível 060. Descendo para o 060 na porta CARI, gol 1924. Então aí da Juliette, informo que o aeródromo agora para instrumento, ok? O setor do axé está bastante prejudicado aí a visibilidade. Então, aguarde melhoria das condições, ok? É que eu vi a minha Juliette, vai chamar para o 4061, no decolar o 50198, tem um bom voo, azul 4061. Azul 4061, não solicita para 240, evitar formações. Desse manter o nível 040. 040, boa noite, tá? Controle Salvador, boa tarde, azul 4061, decolou na Goligon, solicita para o 240, evitar formações. 247, livre pouso. Autorizado desvio, azul 4061. 4061, após desvio, nível 340 está autorizado, sai da Goligon. Pode desvio, 340 na Goli, azul 4061. Papapá, Juliette, Juliette, Mike, da presente pro de pit para chegada e pit. O Juliette Mike solicita cancelar, senhora. Fazer o procedimento para a pista 17, 17, pode ser? Negativo, informe condições do instrumento, vai ter que prosseguir para a pista 28. Positivo. A situação melhor pro Juliette Mike seria manter a proa, bloquear o e aliás, para se afastar o capa. Nós estamos aqui no assento, a posição em pit. Não entendi. Juliette Mike, controle. Escuta. Prossiga para o controle, não entendi a mensagem. O Juliette, Juliette Mike solicita manter a proa para bloqueio e afastar no procedimento ILS do Lu, a 28, acaba? Toma que nosso equipamento está sem a posição em pit. Já está mesmo. Obrigado. Aí ele é da pista 28? Positivo. Sim, está sob vetor, curva esquerda, vou ir na proa 150, limitado pela radial 080 do VR de Salvador. Juliette, Juliette Mike. Juliette Mike. Proa 150, limitado pela radial. Radial 80, 080 do VR de Salvador. Positivo, 80. O azul 4082, a torre informa chuva moderada sobre o campo, teto de no 1.200 pés, visibilidade 5 mil metros. Missão de som para aproximação, autorizado ILS, informe estabilizado, azul 4082. Ciente, formaré estabilizado, autorizado ILS 4082. Sente da chuva. Bruno 924, desça para 3 mil pés, ajuste no 0-4. Descendo para 3 mil, 1-0, 1-4, gol, 1-9-2-4. 3174, táxi via Alfa, Índia.